Olga. Presente. Italo. Jalisson. Laura. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Helena. Aqui. Cadê Maria Eduarda? Você está no B mesmo, tá certo? Você está no segundo B? Certo. Fala seu sobrenome para mim. Santa Rodrigues. Rodrigues. Maria Helena. Otávio. Pedro Lucas. Sara. Sofia. Vitória Bezerra. Welton. Welton, aliás. Wesley. Bianchi. Sofia Alves. Luana Beatriz. Você tá chegando esse ano, tá, né? Você tá no colo, né? Você tá colocar no quadro, eu vou pedir uma palavra para cada pessoa, tá bom? valendo já o pontinho aí extra para vocês, no bimestre, tá? Vai valer isso aqui como uma diagnóstica para ver se vocês ainda lembram ou se as férias dão um reset na cabeça de vocês, tá bom? Sim. Que acontece, né? Mas a gente volta e não eu vou perguntar no aleatório, tá bom? E aí vocês falam pra mim uma palavra que remete em algum conteúdo, que remete a algum conteúdo que a gente viu ano passado em filosofia. Se vocês não lembram de nada, um vai ajudar o outro. Alguém tem que lembrar alguma coisa. Vamos lá? Quem lembra de alguma, um filósofo, um tema, qualquer coisa que estudou no passado em filosofia? Sócrates, vamos lá. Mais alguém lembra de mais alguma coisa? Mundo inteligível. Mundo inteligível. Qual filósofo que é, gente? Alguém lembra? Platão. Boa. Vamos lá. Vamos colocar para a gente organizar. Platão. Mundo inteligível. Só um minutinho que eu vou marcar o ponto para o pessoal. Oi. Você está lá ou B, Paulana? E foi o. Quem foi? Foi o Tomé que disse? Foi. Quem mais? Oi? A gente estudou no passado? Filósofo John Locke, né? Mas estudamos ano passado John Locke. Só vale pelo passado, por enquanto, tá bom? Heráclito. Heráclito, boa! Heráclito. Heráclito era de qual escola, vocês lembram? Ele era o quê? Mundo sensível tá ligado a qual filósofo, gente? Boa. Mundo sensível. Oi, pode dizer. Tá? Parmênides está junto de quem aqui? Por que eles estão juntos? Por que o Heráclito e o Parmênides estão juntos? Vocês lembram? Os dois são alguma coisa, a mesma escola de pensamento. Os dois são. Valendo dois pontos, quem lembra? Por que Parmênides e Heráclito estão juntos? Porque os dois são pré-socráticos, tá? Pré-socráticos, para vocês lembrarem. Ó, para vocês lembrarem, pré-socrático porque vem antes de quem? Vem antes de Sócrates, mas também porque eles estudam a natureza. Sócrates vai começar a estudar ética. E é isso que vai diferenciar os pré-socráticos do Sócrates, tá bom? O que mais? Você estudou no passado? Já colocaram bastante coisa aqui, né? E o Sócrates e o Platão, o que eles têm a ver um com o outro? O que, que o Sócrates e o Platão têm a ver um com o outro? E aí, quem lembra? Porque, como é que Platão e Sócrates estão associados um com o outro? Estou fazendo uma retomada, tá bom? Para a gente lembrar do que a gente já viu no passado. Sócrates e Platão, eles estão unidos porque Sócrates foi mestre de Platão, tá bom? Os três filósofos mais importantes, a gente não viu a de Sócrates no ano passado, mas eles vão entrar aqui, ó. Sócrates, os mais importantes. Ou seja, quem está pensando em fazer vestibular, tem que saber esses três aqui, tá bom? Por isso que eu sempre passo por eles, porque eles são importantes. Como é que vocês vão lembrar dele? Vocês vão lembrar da palavra spa. Sabe o spa? A gente vai fazer unha, ganhar uma massagem, tal, tal, tal. E o spa, só para Platão e Aristóteles, tá bom? Quem está querendo fazer vestibular, repetindo, tem que estudar esses três caras, certo? Pelo menos tem que ter uma ideia de cada um, do que cada um fala, certo? Mais alguma coisa? Vamos aqui para o Platão. Mundo inteligível e mundo sensível. Vocês lembram de mais alguma coisa? E aí? Não? Então vamos para lá, tá ótimo, gente. Se alguém for lembrando alguma coisa, já me falando, tá bom? É isso aqui, basicamente, que a gente estudou no passado, né? Sócrates, Platão e Santo Agostinho. Só que a gente viu só por cima. Para a gente começar a mexer o maquinário da cabeça de vocês, eu vou passar uma atividade muito simples para vocês. Eu vou passar algumas categorias e vocês vão me dizer quais categorias é da filosofia de Platão e quais categorias são da filosofia de Santo Agostinho, tá bom? Quais temas ou categorias são de cada filósofo, ok? Tudo bem? No caderno, pegue o caderno de vocês de filosofia. Quem ainda não estreou a matéria, não separou, separe agora. Eu não sei se você está aqui. Ano passado, a gente viu filosofia antiga, né? Filosofia medieval, nós vimos só o Santo Agostinho. E aí, esse ano, a gente só vai estudar filosofia moderna. A gente só vai estudar modernidade, tá? Porque, primeiro porque, para vestibular, é muito interessante. E eu sempre foco, como a gente tem pouco tempo, eu sempre foco em conteúdo de vestibular, tá bom? O que é claro, nos filósofos que são principais, né? Não adianta a gente ficar estudando filósofos que não caem em prova nenhuma, porque não ajuda vocês. Na hora de fazer o vestibular, vai estar lá Platão, Aristóteles, vai estar esses... Só o Aristóteles que eu deixei passar, mas eu vou dar um jeito de trazer para vocês, tá bom? Nem que seja no ano que vem, para quem continuar com esse ponto, tá? E aí a gente adentra em filosofia política e aí a gente volta lá no Aristóteles. Então, em ética e em política cai bastante Aristóteles. Esse ano passado, o último Enem, Está vindo assim, cada vez mais diversificado as temáticas, né? Principalmente do Enem. Então a gente precisa dar uma olhadinha no pouquinho em tudo, né? Alguém fez Enem esse último ano? Fez? Fez aí uma prova de filosofia? Fez aí uma prova de filosofia? Como foi? Mais ou menos. Eu acho que teve umas 7 questões de filosofia, né? Não tem um impacto muito grande, mas qualquer questão que a gente acerta já é alguma coisa, né? Eu sei que, assim, o vocabulário está ficando cada vez mais, cobrando mais vocabulário. O que é vocabulário? O que é saber vocabulário de filosofia? Saber o significado das palavras, dos conceitos, né? Por exemplo, epistemologia, metafísica, né? Teoria do conhecimento, o que isso significa? Então a gente vai tentar ampliar esse vocabulário esse ano, mas a gente vai ficar na filosofia moderna. Já estudaram evolução científica, provavelmente, vocês? Vocês estudaram Galileu? Galileu, Galilei, vamos falar o Copérnico, geocentrismo, heliocentrismo. Estudaram, né? Vocês devem ter estudado em ciências esse conteúdo, provavelmente, ou em história, sociologia? Revolução científica, né? Agora eu vou para a nossa atividade aqui. A aula de vocês está com o tempo normal ou está reduzida? Está normal? Ótimo. O cristianismo, porque o cristianismo, aliás, a Bíblia, ela tem temas que são contraditórios, né? Um dos temas contraditórios que a gente leu no passado foi o seguinte: um Deus bom, que é o bem, e que cria tudo, e aí de repente existe o mal no mundo. Da onde é que vem esse mal? Isso é um problema, né? Isso é uma contradição. E aí esses filósofos, eles vão tentar dar uma resposta para essas coisas, para esses problemas de contradição que há dentro da Bíblia e vários outros temas, né? E aí por isso que eles são chamados de santos, tá? Mas o nome deles, antes de serem santificados, era, por exemplo, Agostinho, era Agostinho de Pona, que era a cidade de onde ele era, né? E eles são todos da Idade Média. Eles que são santos, todos são da Idade Média. Thank you. na frente aqui, ó, da alternativa, se é um tema que eu falo tinha ou se é um portão, tá? Aí deixem uma, ou vocês deixam aqui na frente, ou vocês deixam uma linha, só para colocar o nome do filósofo, tá? Thank you. Eu vocês vão pegar esses conceitos aqui, ó. Coloca embaixo. Encaixa nas frases, tá? E esses aqui, vocês vão indicar qual que é o filósofo, qual que é o conceito, tá bom? Aliás, o conceito é de qual filósofo, o tema é de qual filósofo, né? Tranquilo. Quem está chegando na escola esse ano? Eu sei que você chegou esse ano, tem mais alguém? Acho que é só você, né? Por enquanto. Você estudou São Francisco? Não. Não? Não chegou no dia? Tá. Então, você vai fazer o seguinte. Somente você, tá? Somente ela, tá bom? Obrigado. Não, o restante tem que fazer agora. Right here, right now, como diz na sua língua até agora. Thank you.